começar. Chega! Vai começar. Juninho. Agora. Chega! Prepare-se para dançar. Curtir. Curtir. E se emocionar agora. DJ Juninho Pressão está na área. O calor vai aumentar. Bora começar o batido, Juninho Pressão. Bora começar. Bora começar. Bora começar. Cheguei na área. DJ Juninho Pressão. Já no clima. Canhões. Artilharia. Já cheguei mil graus, papá. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e aí, Gladson? Me adora. As novinhas aqui do Bira, elas me adoram. As novinhas aqui do Bira, elas me adoram. Vem embora, vem embora. Hoje eu tô que tô, hoje eu vou sentar com força. Já chegando daquele jeito hoje. E aí, piscina? Sou meu abraço, meu parceiro Joguinho, na linguagem já. Eu também, o Edmão e a Letânia. O meu parceiro Marinaldo, meu mecânico na pura linguagem também. E aí, Ebraim, garoto? Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. E as novinhas me adoram. E eu só vim agora o nome do Marinaldo, meu irmão. Vamos! Um exemplo de DJ mulher. O que tu era? Eu era feio e ninguém me queria. E o Carlinho? Só me dava se eu desse meli. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas agora. E aí, Felipe Silva? As novinhas aqui do Bira, elas me adoram. As novinhas aqui do Bira, elas me adoram. Vem embora, vem embora. Que hoje eu cheguei, cheguei, cheguei, cheguei. Juninho, precisa. Vai reconhecer, hein? Fazer um curso de mímica aí. E tu? Eu comendo de colé. De colé é muito bom. E a Bia Oliveira na área com a gente ainda tá. Super abraço aí, Galinho. Você não vai acreditar. Custou R$3. R$3? Eu tenho um corte lá na barbearia do Carlinho. Fala pra mim aí. Você não vai acreditar. Custou R$3. R$3. Baratinho, hein? R$3. Júnior. R$3. Toma aqui, Eduardo, tá? Toma aqui, Eduardo, tá? Toma aqui, Eduardo, deixa eu sacar o botãozão. Toma aqui, Eduardo, tá? Toma aqui, Eduardo. Já começando a dar pressão, Júnior! Prostituta, ela é linda. Vai do comecinho, Sirlei. Fala pra mim o que tu tá gostando, Sirlei. Fala! Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Onde eu chego, não tem jeito pra passar. hoje. DJ Julinho Pressão, Maicon Doido e Piranha aqui na piscina. E o balde de cerveja baratinho, só 15 conto, papai. Vai! Hoje eu tô num Mirassol e não quero nem saber. Hoje eu tô num Mirassol e não quero nem saber. Aqui onde a filha endoida e a mamãe não vê. Aqui onde a filha endoida e a mamãe não vê. Aqui onde a filha endoida e a mamãe não vê. Aqui onde a filha endoida e a mamãe não vê. Aqui onde a filha endoida e a... Toma, toma! Toma a batida pra Juninho, meu parceiro! Mas ela quer o seu bobeiro, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu bocete, ela quer o seu bocete. Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar. Joga na cara do Ibrahim, desgraçado! Pode vir um assalto forte, cavalinhos de ouro, cavalinhos que nós da nossa prova. É o seu processo de jogada. Equipe sem fronteira hoje rompendo. Na verdade, nem rompeu fronteira, foi bem pertinho, bem pertinho. Toma na batida, vai! Vamos nessa aqui, o DJ do Camoré tá na área. Ela pediu um forte abraço, eu tenho um forte pra dar sorte. O Cabaré do Pressão. No meu malote tinha loira e a morena disputando quem me caia. Segura aí, Calinho. Hora de Santos na área aí, maninho. Maria do empate, fazer espaço pra todas. Dentro do meu iate, vou tacar o peru nas duas. Super abraço, meu parceiro GG. E aí, GG? Vamos chegando, galera! Meu parceiro Joãozinho Ma Pop, eu dou lembra desse por ali com a gente também. Obrigado, maninho! Super abraço! E vai ter o Carlinho e... Bora, meu parceiro de Nelson! Tá no bagulho doido, obrigado, maninho, tamo junto sempre! Cuidado com o soco no nariz, viu? Esse aí foi campeão. Brasil. Hoje eu vou para a gaiola. A referência em ritmos modernos. Bota lá pra cima, todo mundo vai jogando. 3, 2, liberou. Se quer dar o olé, eu vou te apresentar o melhor. Hoje, hein? Vamos pra gaiola. Como é que tá? Que tá tudo bom. Ligou de fininho, cabelinho na régua. Olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim. Vem com o DJ Juninho. Ai, droga. Ai, droga. Ai, droga. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Vamos dar cinco. Motos. Vamos chegando, chegando, chegando, falar, chegando na batida. Bora de pressão, bora de pressão. Bora começar, bora começar. Bora lá pra cima, todo mundo. Deixa eu te falar, tem como tu me arrumar 100 reais pra mim doidar no Bira? Não, peraí, Embraim. Deixa eu te falar, tem como tu me arrumar 100 reais pra mim doidar no Bira? Não, peraí, Cletson. Deixa eu te falar, tem como tu me arrumar 100 reais pra mim doidar no Bira? Não, peraí, Marinaldo. Deixa eu te falar, tem como tu me arrumar 100 reais pra mim doidar no Bira? Alô, Luquinha. Deixa eu te falar, tem como tu me arrumar 100 reais pra mim doidar no Bira? Pra mim doidar no Bira, pra mim doidar no Bira, pra mim doidar no Bira. Chama de céu. Alô, meu parceiro Netão, mano, bagulho doido, obrigado, maninho. Ela te chama de fogo. Qualquer um dos dois, Netão, manda pra cá. Ela leva teu portão. Leva. Ela te chama de amor. E o Carlinho? Vai. Alô, Ginelson, o homem do soco da por ali. Assim que uma caixinha de cerveja. Lembra aí, tem? Ela te chama de meu bem. e leva tudo que tu tem. Deixa eu te falar, tem como tu me arrumar 200 reais? Será? Ela leva tua carteira. Vai, Lucas! Leva... Lucas, que o homem do dinheiro, né, Sclets? Deixa eu te falar. Dono de serraria tá por cima, tá no bagulho doido. O dinheiro que eu tenho aqui. Só preste assim, né? Pra me beber esse final de semana. E eu não quero gastar, tá? É DJ Melly, um exemplo. Alô, meu parceiro Dioguinho! Deixa eu te falar. Tem como tu me arrumar assim? Além de Paragominas, tá por na linguagem, também obrigado sempre, um abraço! Pra mim doidar no Bira, pra mim doidar no Bira, pra mim doidar no Bira. Pra mim doidar no Bira. Bira. É. Alô, Melly! Ela te chama de céu. Ela leva teu anel. Ela te chama de pão. E aí, Gabi Oliveira na área. Eu chamo de amor. Vai. Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade parei pra desenrolar. Tava vendendo maconha e cocaína bolada. Naquele clima com tanto fuzil a carro. Falou pra mim que tava na vida antes. Vida triste, feliz e pai. Falei pra ele, mano, que isso não é vida. Eu vaqueiro da antiga. Tem tempo de moleque. E o Carlinho? Soltava pipa, jogava bola de pute. Era? Escuta, fala pela cute. Perdendo a vida, estragando a juventude. Meu mano sabe bem onde vai dar esse caminho. E aí? Chorando muito, ele lembrou da sua infância. Sem esperança, tô lá no coração. Sem pai, sem mãe, nunca teve uma família. Caiu na armadilha, na vida de ladrão. Bota lá pra cima, Netão! Toma no batidão, toma no batidão. Parceiro Carlinho, o homem da barbearia Shopping, ele, o Cinei. E aí, Ed Nelson? Suma e abraço pra todo mundo. Pirou, pirou, pirou. Tá pegando fogo. E aí, Cleison? O que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Fala onde é que tu tá, Ivan? Eu tô no Bir, eu tô no Bir, eu tô no Bir, eu tô no Bir, eu tô no Bir. Vai sem fronteira! Fala! Eu tô no Bir, eu tô no Bir, eu tô no Bir, eu tô no Bir, eu tô no Bir, eu tô no Bir. Onde é que tu tá? Quando o Edivan dá fuga na mulher, ele tá aqui, ó. Mas isso nunca acontece, porque sempre ela vai com ele, né? Toma! Meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. Alô, Clédio, quanto é que o Lucas tem na conta dele? 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. É dinheiro demais, meu irmão! Vamos pegar esses 1 milhão e gastar no rock doido. Vamos pegar esses 1 milhão e gastar no rock doido. Vamos pegar esses 1 milhão e gastar no rock doido. Vamos pegar esses 1 milhão e gastar no rock doido. Eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar. Vou te contar, Edivan, tamo junto, meu irmão. Tu sabe que é. Tu sabe que é. Eu tô granado, tô na beiradinha com Felipe. Meu parceiro na liga, a primeira dama na área. Felipe Cobiçado. Super abraço! Amor. Meu parceiro Fabiano, sem frescura. Ficou. Super abraço pra você, obrigado, maninho. Não entendi, te amo e não... Moisésinho e a Cláudia por ali, obrigado, mano, tamo junto. Poderoso. Contar o que fez, sofri, senti essa dor. Mas... lutei por nós dois. Não vou desistir. Você é meu. Que tu é, Gletson? Você é meu. Ai. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Super Hot Baile, nunca mais vai onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? É DJ Belly, um exemplo de DJ mulher. Faltou o William da Biquena por aqui, viu? No peito vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Bora, meu parceiro Marinaldo! E aí, maninho? Consertaram o que... Aqui presente com a gente também, brigaram sempre, irmão. Meu parceiro Lucas! E aí, Marcelo? Galera de Niteiro, para morar ali com a gente, o Ebrahim! Bicho com... Você é meu. Júnior, Sam. Tá chovendo, Cletus, tá? Aqui tá chovendo e refangalejando. Chovendo e refangalejando. Aqui tá chovendo e refangalejando. Chovendo e refangalejando. Aqui tá chovendo e refangalejando. Chovendo... E aí, Moisés? Aqui tá chovendo e refangalejando. Vai, bebê. Aqui tá chovendo. Respeito. Chovendo. Respeito que a tua tá bem ali, ó. Respeita a minha história. Vai! Vai! Santorini. Conhece. Super abraço bem, a Nath e a Naira. Conhece. E aí, Mayra? Alô, Eli. Um abraço pra todo mundo. E aí, Marcelo? Só na mãe. O mais novo seguidor do Rio Pressão, meu Deus do céu. A mil grau, bota lá pra cima, bota todo mundo, bota na batida, tamo no batidão. A mil grau. Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco, já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Bota o colchão no chão e te taco o saco, bota o colchão no chão. Cadê? Taco o saco, bota. Aí vacilando. E te taco o saco. Bora, Moisés! O meu parceiro Pirão, ele, o Matheus da Ju por ali! Super abraço pra todo mundo! Chama a novinha pra cá! Chama a novinha pra cá, Divan! Vai, maninho! All you people in the house, get up and scream and shout! Say hey, hey, hey! E aí, Lalica! Vamos fazer uma putaria no sapatinho! Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Ei, ei, ei, oh, oh. Chama novinha pra cá. Cafudê, vem cá. Chama novinha pra cá. Super abraço, minha DJ Bianca. Alô, Bianca. É pressão. Pressão. O Edmar, Antônio, Maliga. E aí, Laiano, Danilo. Ananda também por ali com a gente, que sem fronteira na área, obrigado sempre. Bora lançar essa vinheta logo, Edmar. Bora girar! Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Faz se desespero, deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa. Essa menina mete muito gostoso, dá pra ver. E aí, minha PQP! Vai, é bola pro pai, vai na minha vai. Já chegando por ali com a gente também, minha galera da moto. Meu maninho Matheus Aureiro, já no centro. Sistema de aposta, chute da sorte. Alô, Paulinho Pirateiro, e de um alô. Vai, e aí, Railão, e pra cima, mano. O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar a mulher DJ Juninho Pressão. Agora sim, minha sem fronteira. O que nós tem que que ter pra conquistar mulher solteira. O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira. Tatuagem, cicatriz. E muito dinheiro na carteira. Tatuagem, cicatriz. E dinheiro na carteira, mãe. O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira. O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira. Tatuagem, cicatriz. Tem massagem na cadeia. Tatuagem, cicatriz. Tem massagem na cadeia. O meu parceiro Carlinho, antes da máquina antiga, ele tinha moral. Tem moral, ele tem moral. Aí depois comprou a nova, ele ficou. Tá boçal, tá boçal, tá boçal, mas ele tem moral. Toma, toma, tá boçal, Marcelão, tá boçal, Marcelão, tá boçal, mas ele tem moral. Tá boçal, tá boçal, tá boçal, mas ele tem moral. Tá boçal, tá boçal, tá boçal. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Fala, meu parceiro Danilo, segura aí, Padão Jackson. Bagulho. Boa noite pra todo mundo. Boa noite, povo. Vamos nessa. Fiquei no ranking, tá tocando. Querida, cheguei. Cheguei! Cheguei! Bora, meu parceiro Netão, e aí, Fabrício? Puta que pariu, Cleto, vai! Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no grau. Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar, deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no grau. Deixa eu penetrar, deixa eu. Quem é ela, hein, Cleto? A puta sonora! Cheguei, cheguei, cheguei, querida, cheguei. Abre a perna que eu tô chegando, abre a perna, Maguinho tá chegando. Abre a perna, Maguinho tá chegando. Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar. Boa noite, povo, que é cheguei. Aí, Laio. Querida, sou é gay. Tu é gay. Bora pra cima, Juninho. Tu é gay, tu é gay. Cheguei, cheguei. Abre a perna que eu tô chegando. Abre a perna, Maguinho tá chegando. Abre a perna, Maguinho tá chegando. Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no grau. Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar. Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no grau. Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar. Boa noite, povo, que é cheguei. Vamos nessa! Tá aumentado, tá quase 40 graus. As mina tudo de biquíni na praia, passa mal. Eu vou dar um papo, então pode botar fé. Esquece. Pega o ticolé, ticolé, ticolé. Eu tô querendo ticolé. Ticolé. Juninho. Eu vou comer o. Pega a visão aí, Juninho Pressão. E num saco de melancia, ela já tá viciada. Eduarda! Pega aí, Edu. Vai, Cleto! Toma aí, Edu. Vai, Brei! Marinaldo no setor! Eu tô querendo de colé! O tio Alu tá por ali! De colé! Vai, Lanzinho, Matheus, todo mundo! Eu vou comer! E aí, Paulinho Pirateiro! Hoje ela tá um novo! Hoje toda descarada! Fazendo deboche para recalcado e se mexendo! Meu parceiro Moisés, ele é Cláudio por ali! Meu casal Márcio considerado, tá no bagulho doido! Obrigado, mano! Vai! Fabiano sem frescura, o Netão tá por ali com a gente também. É muita malemolência, desce na sequência, quica na sequência. É muita malemolência, malemolência. Fabiano Oliveira tá no bagulho do mundo. É muita malemolência, malemolência. DJ Emerson. Ela pediu um forte abraço, eu dei um forte pra dar sorte. Depois pediu meu peru, quando viu meu malote. Tinha loira e a morena disputando quem. Segura aí de bangarão. Depois mandei parar, não saía. Logo mais também, piranha, Maicon doido. Todas. Bata um jato por na linguagem também. E aí, minha sem fronteira, Lula Lica. Encoladinho. encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa. Ritmo do encaixa e caixa. Encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa. Pressão. Encaixa, encaixa. Tá logo pra queimar. Pressão, pressão, pressão, pressão. Olha a cara do Clédio, quase me bate ali. Encaixa, encaixa, encaixa. Encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa o ritmo, encaixa, encaixa. E as meninas ao lado com a gente também. O meu parceiro Lucas, Marinado, o Marcelo, o Ebraim e Cleiton Juninho. Trombou comigo embrasada, quis um pente no banheiro. Ela escrevendo meu fogo, magrinho lá no espelho. Se apaixonou no perfume, rasga a camisa. E aí? O travada travando. Paulinho pirateiro na área, o YouTube mãe. Travada travando. O tipo clipe do YouTube travando, sentando, travando. Vai ficando, vai. Vem, se tu tava de maldade. Também sentando, sentando. Meu parceiro é de Santos, por ali com a GGB. Tava de maldade. E aí, Fabrício? Sentando, vai ficando, ficando, vem. Se tu tava de maldade, adivinha, eu tô também. Sentando, sentando. Porra, Clédio, aquele aniversário cancelado em Santa Maria, tava de maldade, é doido, hein? Eu tô também. E aí? Repertório novo. Puta que pariu. É nóis. Vai, PQP. Oh, eu queria insular essas coisas todas. E aí? Pra ela se apaixonar, meu padrão de beleza é desses meia boca. E pra piorar, a grana tá curta. O carro velho só pega no tranco. Um espetinho e duas serva. É o nosso jantar romântico. Se isso não é amor, é de van. É o quê? É de van. Meu coração tá doido. DJ Juninho. Acho que o que ganhou. E aí, Tânia? Foi meu maracataco. Super abraço. Se isso não é amor, é o quê? Meu coração tá doido pra saber. Acho que o que é isso mesmo. Foi meu baragada com seu bereguedê. O dererererê. Volta e play. Ai, ai, ai, energia. Mas eu sei, não sei da amizade. Edivan e Tânia, o casal pressão. Vai! Oh, eu... Agora é o casal sem fronteira, viu? Tá toda. É. Ela se apaixonou. Meu padrão de beleza desses meia. Meu parceiro Netão, por ali igual GG, Netão. Um abraço do Juninho, Fabrício. E aí, Fabiano? O espetinho e duas seba. É o nosso romântico. É. Meu coração tá doido pra saber. Vai, Fabrício. Que o que ganha. Vai. Você vai no macho. Foi meu baragata com seu bereguedê. Se isso não é amor, é o quê? Meu coração tá doido pra saber. E aí, Carlinho. Acho que o que... Olha o Silei apaixonado. Você foi meu baragata com seu bereguedê. Eu não falo nada pra ele, viu? Não é amor. Bora, meu parceiro de Nelson. Acho que o que ganhou você foi meu baragata com seu bereguedê. Se isso não é tá tudo ao vivo, viu? Ah, o Carlinho, só lembrando que tá ao vivo aqui. Pra saber, acho que o que ganhou. Gravando o CD ao vivo pra galera. Super abraço. E hoje também é o aniversário da Thalita. Show da evolução, meu irmão. É Rogério Show. Balança a cabeça pra lá e pra cá. Eu queria insular essas coisas todas. Pra ela se apaixonar. Verdade. Viu? Padrão de beleza desses meia boca. E pra piorar, a grana tá curta. O carro velho só pega no tranco. Um espetinho e duas serva. É o nosso jantar. Mas o besteira é agora. Se isso não é amor, é o quê? Meu coração tá doido pra saber. Acho que o que ganhou você foi meu barato. O que ganhou você foi meu baragada com seu bereguê. Super abraço também. Nosso parceiro Jaison. Volta aí, Playboy. É o genro agora, hein? Da amizade. É o cunhado. O que é? Divulga. Da Tânia. Ai, Tânia. Ó, eu queria insular essas coisas. Me contaram aqui, um passarinho. Se apaixonar, viu? E aí, Jaison? Zé desses meia boca. E pra piorar. Granada cor. Já vai rolar. O carro velho. Meu princeso. O espetinho e duas serva. É o nosso. Ah, o patrão Jackson. Se... Tô sabendo, desgraçado. Meu coração tá doido pra saber. Acho que o que ganhou você foi meu baragata. Agora sim, Cleiton. Chama. prostituta. Ela é linda. Ela é puta. Não, peraí, tu tá onde? Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Ela é puta. Tu tá gostando, né, Gnetsu? Ai, que gata. Alô, meu parceiro, Sirei na área. Super abraço. Que delícia, mulher. Eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroé. Gnetsu, só pra não entender errado, é só a música. Mas a pistoleira é só sacanagem, viu? Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Yeah. Ela é puta. E o Marinaldo por ali, toma, toma. Eu olhei com a prostituta. Ai, aí no meu parceiro Laurinha, aí no Luquinha. Puta. Super abraço. Que delícia, mulher. Eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroeste. Não, Clécio, peraí. Essa vergonha, tu quer passar no crédito, tu quer passar no débito. É no débito. Vou no crédito. Essa vergonha, tu quer passar no crédito, tu quer passar no débito. É no débito. Vou no crédito. Te falei. Arrume as suas malas, vá pra casa do papai. Sai daqui, rapaz. Com a mão na frente e outra atrás. Arrume as suas malas, vá pra casa. Sai daqui agora, com a mão na frente e outra atrás. Tu vai levar, é fumo, é fumo, é fumo. Do grosso, é fumo. Para voltar, tu vai levar, é. Até a qualidade melhorou. É fumo, do grosso, é fumo, é fumo. Para você mascar. É, Clente! Ai! Fumo, é fumo, é fumo, é fumo, é fumo. Para você mascar, tu vai levar. Ô, rapaz, você tá fazendo o que aí, cara? O que tá fazendo em cima, Clente? Moço! Desce daí! Desce daí, rapaz! Vai, vai, vai, vai! Bamba, saia! Toma, toma, desça toma! Desça daí, seu corno, desça daí! Desça daí, seu corno, desça daí! É só pedidos, viu? Desça daí, chifrudo, o que que há? Você ganhou, foi Gaia! Desce daí, Marcelo! Isso é uma saia pra você, mulher! Oi, oi. A culpa é de Ricardo e Rafael Moura. Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar, espendurado, tentando se jogar? Eu fiquei sabendo, foi gaiar. Caralho do pedido, viu? Nada. Tio Arlo, meu parceiro Railão, por ali, igual a gente, o Paulinho Pilhateiro aqui na área. Super abraço. Ela vivia na mesa do cabaré. E o Fabrício e os seus amigos. Caralho do pedido, hein? Darão lhe avisar. Mas esse Clétis, vou te contar. Você pode sair dessa. É. Dessa agonia. Ao vivo! Vai no máximo, Juninho Pressão! Juninho Pressão, executando tudo que há de novo no comando, mostrando como que se faz aqui no Beat. Detonando só as melhores para você dançar. Dança! Banda 007. Não fale mais do meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim. Não, tenho que fazer o Clécio chorar agora, viu? Banda 007. Que não vi, mas eu não vou. Para meu parceiro Marinaldo, Edmão e Aitânia. Um abraço pra todo mundo, meu parceiro Ginésio, por ali com a gente também, o Carlinho, o homem da Babilé Shopping na área. Um abraço do Juninho Pressão. Não bate nem na tomada aí que já sabe que desliga tudo. Fala mal. Eu tô falando mal. E aí, piranha? Que você nunca soube fazer. Energia. 100 mil com quem quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Fala. Eu tô falando mal. Meu parceiro Menorzinho, PJL na área, hein, Menorzinho? Um abraço pra todo mundo. 100 mil com quem quiser, eu aposto. Mas com certeza, Netão. Quando a energia tá ruim, é só na qualidade. Bem baixinho, entendeu? Como diria seu Marcelo, só no verdinho. Não é não, Netão? Só no verdinho, só no cheirinho. Fabrício. Não fale mais do meu nome. Pô, que má prejuízo. Fone, por favor, não pergunte por mim. E se me esquece. Apaga, escurinho é muito melhor. De longe, vira a cara. Tô certo, Clécio? Do que não vi, mas eu não. Claro, é pra corno. Tá doendo lá no fundo. Se eu não consigo mais. Por mim. Vamos fazer. Apaga, apaga, apaga, apaga. Melhor não me procurar, porque morro de medo de te perdoar. Se ela bater o dedo, eu. E aí, Marquinho? Eu tô falando mal de você e que você nunca soube fazer. DJ Juninho. 100 mil com quem quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Eu tô falando mal de você e que você nunca soube fazer. 100 mil com quem quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Curso de arrocha agora aí. Quem ganhar, leva mesa de áudio e extensão no Fabrício. fazer, eu faço. Abaixa o tom de voz que eu não sou surda. DJ Juninho, me pede o seu. Pega a visão, a DJ Juninho. Logo você, bebê, o rei da esperteza, deixou o celular desbloqueado na minha mesa. Eu e você já era. Quer conhecer? Fala, meu parceiro Paulinho Pirateiro! Celular de... Super abraço! Essas piriguetes de internet, rapaz, digital, nunca vão superar uma mulher real. Essa piriguete de internet, hackear, o mundo mordeu. Tem que ter, viu? Você trai com uma mais bonita. Ê, meu irmão. DJ Patrick do Big Sun, saudade. Só saudade pra galera, não toca melody não. Um abraço. Internet que todo mundo mordeu. Quer trair, você trai com... Referência na saudade. Chega bem pra pertinho do DJ Juninho Pressão e bora curtir o rock doido, meu irmão. Pra perto e vem que dá. Cuidado. Vem aqui. Me fala baixinho, me faz um carinho, meu bem. DJ Juninho Pressão. Me olha nos olhos, me dá mais um beijo, vem. E deixa o desejo mostrar o que esse amor. Parceiro ali no chão! O Lani Guardista bem presente ao lado, muito obrigado, Danilo! Nunca mais. Também o Danilo da Rally, tamo logo ligando pro Lani Guardista também, meu parceiro Lucas! Entregar. E aí, Lucas? Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem! Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem! Bora, Emerson! Me dá seu veneno! Tem que puxar lá no poste! O moreno vem! Me vira a cabeça. Energia direto do ponto. Que amanheça, meu bem. Vai no máximo. Eu vivi procurando. Gambiarra Sound. Esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer. Ai, ai, ai. Como eu quero esse amor me entregar. Só as melhores jogando hoje na piscina do Mesquita. Vai! E tá mandando esse olhinho porque não vê que eu tenho compromisso. Meu status tá valendo o quê? Sei que é por meu namoro. Teve sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. De van. E aí, Lalica? Acelera, mano! Meu parceiro Jackson, Gerro, Natânia, na Porali. E aí, Jackson? Deixa comigo. Palhaçada, Netão. Ai, ai, ai. Bora, meu parceiro Netão, homem das marcantes. E aí, Netão? Thalita, show da evolução por ali. Super abraço. Tá de beijo, anjo, parabéns! Tirou! DJ Juninho Pressão! porque a energia nem tá boa, hein, Cleiton? Se tivesse. Eu não consegui mais. Meus sentimentos sem direção e me esperando desamor. Diz o que é preciso. Não... Alô, meu parceiro Marcelo e a galera de Lituia. Obrigado, Marcelo. Minha... Super abraço, maninho. Valeu. Edneuzo. Carlinho. E a galera da barbearia Shopping no Setor. Obrigado sempre. Meu parceiro Tio Alos. Por a linguagem também. Olha a galera do sistema de apostas, chute da sorte, muito obrigado. Um abraço especial, viu? Esperando você, quero você essa noite pra mim. Sistema de apostas, chute da sorte. Paga na hora, papai. Eu também te quero bem assim. R$50 se alô aí, viu? Só pra mim. Eu também te quero bem assim. Quero você perto de mim. Já já passa o número da conta. Quero bem assim, quero todinha só, só pra mim. Só, só, agora, agora, agora. E eu te direi, com a força do meu coração, você ainda está em mim. Eu canto essa canção só pra quê? Só pra dizer te amo. É um convite pra voltar com loucuras e seduções. Meu amor, bora de van, vai, maninho. É uma loucura sim. Que é uma loucura, hein? O brilho do teu olhar. Bora, meu patrão Jackson Lucedor. Eu pra mim. Super abraço. Nada vai nos separar. É uma loucura, é? É uma loucura sim. O Cletus. O brilho do teu olhar. Você nasceu pra mim, nada vai nos separar. Toma, marcante aí, vai! DJ, o cabaré, o DJ referente. O DJ, o cabaré. Energia, hein? E aí, Marinaldo? Meu parceiro Lucas, aqui em Brasília, de Borges também, muito obrigado. Ele, o Marcelo e a galera de Nituia. E as meninas por ali. Super abraço pra todo mundo. Bora, Carlinho, bora, Carlinho, bora, Carlinho, bora, Carlinho. Jackson! O genro tá no bagulho doido. É isso mesmo, Lalica? É, papai? É! É! Peraí, Netão, já já tem pressão pra ti. E a galera, por ali, o meu parceiro Marcelo. E aí, Marcelo?